bonita, gente gentil, estamos começando mais um Podmico, o podcast mais vergonhoso da internet. E do meu lado direito eu tenho o Bruno Henrique. Olá, olá, tudo bem? E do meu lado esquerdo, o Arthur Lanzarin. Olá! O pessoal está lacônico. Da minha frente tem o Marcelo Santos. Olá! Todo mundo precisa dar olá, né? Atrás de mim, ui, o Zueix. É onde eu sou perigoso, é aí mesmo. É, tô vendo, tô sentindo. E abaixada, agachada na minha frente, Letícia Santos. Tô com a boca ocupada. E o que você tá falando? É o Versago. Eu fiz uma cirurgia, tive câncer na garganta e tô com a voz um pouco diferente hoje. Então tá. Ah, eu achei que era outro tipo de cirurgia. É. Eu também fiz essa, mas essa eu não posso admitir ainda. Do you have the time to listen to me whine about nothing? Nosso podcast hoje é sobre... Não desliguem ainda, não vou embora e ouçam, porque eu tenho certeza que vai ser bom. Mas é sobre comédias românticas do cinema e da vida real. E... Hã? Vai em frente. Ah, tá, que você falou alguma coisa. Então, e vamos começar falando de... Algum filme. Comédias antigas. De algum filme antigo? Então, vamos falar primeiro de... O que, gente? Qual foi a primeira comédia romântica já feita? Gente, acho que o canônico da comédia romântica, dos anos 90 pra cá, menos de uma nova geração de filmes, ela é demais. Eu acho que começa um gênero. Sim, ela é demais. Tanto que teve um monte de paródia e um monte de filme igual, assim, com a mesma remakes, né? Só que remakes mascarados, que não se afirmam remakes. Exatamente. Mas eu gosto mais daquele remake do que é com o remake negro, que é com os atores negros, do que com o original. Ah, nossa, nunca vi. O remake com os atores negros é muito bom. É muito bom. É o mesmo nome? Qual é? Ah, velho. IMDb. Ele faz uma paródia não só com Ela é Demais, né? Ele chega a parodiar um pouco outros filmes também, do Sim, gênero, mas... não? É, alguma coisa. Faz um tempo que eu assisti, eu não lembro direito. Mas eu lembro que era muito bom, que tipo, o pai dele era da época dos discos, assim, era pegador pra caralho, ele tipo um bosta, corta grama pra ganhar dinheiro. Daí ele faz aquele negócio, né, de pagar a guria lá pra... Daí o Findy conhece já. Mas é só uma paródia mesmo ou é um remake? Não, é um remake, tipo, um filme sério. Ah, tá. Mas de paródia tem aquele com o Chris Evans, né? Aquele famoso da banana. Da banana na bunda, né? Melhor nem lembrar, nem citar isso. É, então, Marcelo, você que citou o filme, fala um pouco dele, como que é? Eu vou falar. Estou procurando esse filme. É a narração famosa do Marcelo. Ela é demais. É uma música do Rick Renner. A Letícia tá batendo panela. Caralho, pior que a minha. Tá olhando panela. Uma tesa, uma doida, uma. Então, não é essa? Ela é demais. Não é essa? Sim, sim. Cadê? O que é isso, Mariana? É? Tudo doido. Sim. Gente, o que tá acontecendo? Ela é demais. Quando deixa a minha boca entregue. Meu Deus, ela é... Mas, porra, velho. O que tá acontecendo, gente? Estamos com... Escrevam aí, pelo amor de Deus. Eu não entendo o que vocês falam. Ela é a Letícia, tá? Vai, Marcelo, esquece. Fala do filme. Não, fala aí. Agora eu fiquei... Não, ele canta uma música. É só isso. Tá cantando, porra, do Rick Renner. É, ela é demais. Ela é demais, cara. Bom, tudo bem, então... Obrigada. Além de ser uma música do Rick Renner, cara, eu não lembro desse filme. Eu tô. Agora eu abri aqui a Wikipédia, o roteiro é muito grande pra ler e fazer um resumo. No... Gente, vai demorar isso. Então deixa, vamos falar pro próximo. Ah, não, não, mas é aquilo. Agora eu me lembrei. O cara. Me lembrei não, eu... que sem vergonha isso, né? Se lembrou, cara, você se lembrou, na edição você vai se lembrar. Vai ser rapidinho, vai se lembrar. O cara é um atleta, né, popular, e faz uma aposta, cara. Duvido que você convide fulana pro baile. E a menininha cheia de capa, né, nos ombros, desajeitada, desconjuntada. Pintou, óculos, magrela, né? Monocelha. Tá. É bem isso. E a menina Porra, fica apaixonada, acredita. Ah, o atleta do time de futebol tá querendo me comer. E quando ela descobre que é uma aposta, né? Dá aquela merda toda, mas aí o cara já tá apaixonado também. É isso daí, cara. E, cara, isso virou um clichê. Isso virou um clichê. Mas isso é um clichê antiquíssimo, cara. É um clichê muito velho desse tipo de filme. É mais velho que isso? É, isso é muito velho, cara. Deve ter da Audrey Hepburn. Isso também tem no Stephen King também. Stephen King e Carrie é estranho. É, mas no cara... caso, eu acho que ali com esse ele popularizou, né, cara? Que daí deu esse boom dessas comédias do cara, pagam pro cara ficar a guria, daí ele saca a guria, ela descobre, fica puto, daí eles não ficam mais puto e ficam junto. E tem até variações, tipo, daquele que o amigo tá ajudando o cara a sair. Isso, é. Tem essas pequenas variações, assim, pra não ficar muito parecido, né? Só um retoque aqui ou ali. Mas essa, seguem essa mesma ideia de com roteiros. Detalhe que a menina, quando ela tira os óculos, solta o cabelo, aí ela fica linda, né? Ela foi gostosa pra caralho. Ela era horrível até a hora que tirou o óculos. Aí, Mari, você tem chance ainda, Mari. Eu tenho chance, eu tenho um óculos, é metade da minha cara, o óculos. É. Quem sabe quando eu tirar. Não, ele é vazado, assim, é só o aro. Tipo da Chiquinha. Não, é só de arame, entendeu? Eu não li isso, mano. Não, eu tô cega, não enxergo, meu Deus. É, mas, então, Bruno, eu fiquei sabendo que você tem um conhecimento muito vasto em comédia romântica, né? Que representa fiquei sabendo que você viu várias, assim, que você é o especialista aqui no podcast. Sim, tipo, porra, vários três, assim, cara. Exatamente. Coisa foda. Mas fala de um filme aí. Cara, o meu preferido mesmo é o 500 Dias com Ela, cara. Do Mark Webb. O Levitt lá. É o meu preferido, cara. Porque ele é um filme que eu acho que ele é o mais real possível, entendeu? Ele consegue. Deixa eu pensar o que eu ia falar aqui. Ele é o real porque o cara acaba sozinho e não por causa da menina. Não, porque ele acaba sozinho. Não, porque tipo, existe guria mala daquele jeito. Não, ele é uma piranha. Guria babaca, tipo, existe um monte, cara. É, mala pra cacete, só que a piranha. Eu acho engraçado que ela paga de fofinha, mas ela é tão vulgar. Ela é escrota, tá ligado? Ela é. Ela é escrota pra cacete. É legal que é isso, cara, porque tipo, é raro. Eu pelo menos, não lembro de ter visto uma comédia romântica em que ele não termina com a mocinha no final, né? Que ele, aquilo ali, tipo, é algo que acontece realmente. Você ficou com a pessoa um tempo, acabou, já era, tá ligado? Ele encontrou outro, tanto é que só para de rodar a rodinha dos 500 dias, né? Ele continuava pensando nela, ela tinha casado com um maluco lá. Só quando ele encontra a outra guria, a Outono lá, né? Uhum. E eu acho legal porque, tipo, o que a gente tava falando, né? É um filme que é voltado para homens, né? Um filme de comédia romântica, ele não foi, né? Um filme menininho. Sim, é bem voltado pra homem. A personagem feminina é feita pra homem. Pra homem, completamente. Tipo, ela não tem finalidade ali a não ser ajudar o cara. Não ajudar ser o cara, explorar a personalidade do cara. Gente. Ela não é uma personagem. Mas a única coisa que eu achei legal desse filme, além da trilha sonora que é muito boa, é do Mark Webb, né, o diretor. Isso. E é bem clipezão. Ele só dirigia clipe antes desse filme, né? Isso, exatamente. Eles faziam. E eu achei muito legal não ser linear, assim, de um dia aqui, depois um outro. Essa dia quebra, né? De, tipo, no início já mostra ele já na crise e depois volta como era no início. Tipo, ele falou aquela ideia romântica da coisa, da perfeição, de como seria o relacionamento. Eles procurando as coisas juntos, assim, daí tipo, já quebra, eles fazendo a mesma coisa, tipo, 3 meses depois, e tipo, de saco cheio assim com o outro, né? É legal pra caramba. Muito bacana. O cara é muito verme, né? O cara é muito verme. Tem aquele momento que ele vê que ela gosta de Smiths, aí ele coloca os Smiths assim, no trabalho pra ouvir. Assim, é, exatamente. Ouça uma banda que você. É, quando ela passa, assim, ele tá escutando, é, exatamente. O engraçado. Propósito, né? Ele faz assim pra ela ver. É. O engraçado disso é que esse tipo de personagem tem um nome, né, que é... Gente, como que pronuncia o nome? É Maniac? Maniac Pixie Dream Girl. É, tá. Então, esse tipo de personagem, que foi bem popularizado por causa do filme, que é Maniac Pixie Dream Girl, o engraçado é que tem um vídeo parodiando esse tipo de personagem, esse tipo de garota, né? Aí o cara chega lá e é uma, tipo, reabilitação desse tipo de garotinha, né? É, sonhadora e maluquinha e tal, que não existe na vida real, a menos que a garota se faça, assim, né? Totalmente previsível e tal. E aí o cara vai deixar a namorada dele que é assim, e é um lugar de reabilitação com várias garotas, assim, e elas são quase retardadas mentais. Aí chega um cara que tinha largado a namorada, e ele tava com saudade e tal, e veio trazer um CD pra ela. Ele falou assim, aí a mulher, a dona do lugar, falou, vai embora, ela tá se reabilitando, você não pode ficar aqui, vai ser pior pra você. Ele, não, mas ela ouve Smith. Aí ela vira e fala, todas ouvem Smith. É muito padrão. Bom. É um padrão, é um padrão. Mas ele é legal que, tipo, ele é um filme de fácil identificação, entendeu? Porque quase todo mundo já passou por aquilo ali, e, tipo, você, cara, você se identifica muito com o personagem do Levit, cara. Não tem um momento assim que você fala, tipo, você não cria aquela empatia com ele, você fala, caralho, cara, que guria filha da puta, tá ligado? Coitado desse cara. Porque, porra, você já passou por aquilo, né? Você liga. Fala isso. Você já se apaixonou por uma garota assim? Cara, já, cara. Mas não vamos falar disso agora, primeiro a gente tá falando da ficção. Isso não é o caso. Mas paralelo com a realidade? Não ia ser. Fala aí, Bruno, conta aí. Depois conta aí, ela tinha cabelo. Era um cabelo fofinho? Como que era? Ah, essa é bem aquele naipe ali de guriazinha, tipo, meio hipsterzinha, que você acha que gosta das mesmas coisas que você. E enfim, vamos. Conta aí, como que se desenrolou? Pô, você nem chegou perto dela. Ah, eu troquei ideia, mas não se chegou a desenrolar, assim. Mas você levou um. Chegou você levou um pouco logo de cara. Foi platônico. Não, eu, porra. Hã? Foi platônico. Cara, mas chegou assim. Ela dava entrada, mas aí quando eu ia entrar, ela saiu, entendeu? Então, você não ficou ali enganador dela nem nada? Não, eu cheguei a ficar com ela, filho. Mas, gente, foda-se isso, porra. Vamos descobrir a origem do problema. Olha, o Bruno irritado pela primeira vez em toda a história do MRTI. Ui, que perigo. Né, não pode ser. Feridas amorosas. Mas sabe quando que uma garota é uma maniac girl? Sabe quando que ela é? Quando? Quando ela não tá afim do cara. Nenhuma mulher é assim, louquinha, imprevisível e desse jeito, é toda assim, única e diferente, quando ela curte, cara. Quando a mina... Zwayne. Tô ouvindo o telefone dele aqui. Zwayne. Sim. Tá ouvindo? Atendeu o telefone. Tá ouvindo? Atendeu o telefone. Não tem problema. Coloca no modo, Zwayne. Vou terminando o que eu tava falando. Então, a garota ela é assim quando ela não gosta do cara. Porque quando ela gosta, ela é óbvia, assim, ela é completamente previsível. Ela é apaixonada e faz gestos românticos e tudo mais. E a garota ela só é imprevisível desse jeito, louquinha, uma hora ela quer, outra hora ela não quer e não sabe o que ela quer dar vida, quando ela não tá afim do cara. Ela fica com aqueles joguinhos imbecis, isso. Né? Isso! Você só tem paciência de fazer isso quando você não gosta da pessoa. Quando você gosta, você quer estar junto 24 horas. Não é? Concordo. Mas é verdade. Mas incrível que tem menina que sente algum prazer sádico em fazer isso, né? Existe, cara. Não é isso. Isso existe para ambos os sexos, mas, né? É um estilo de vida. A pessoa sente uma satisfação em ser admirada o tempo todo, em ter alguém. Ela não lembra que tem outra pessoa. É vaidade, né? Ah, é, cara. Tipo, é um egoísmo ali pra você inflar o seu ego que é foda. Que ela necessita de alguém, tipo, ó, mandando mensagem. Na verdade, 24 horas por dia ali adorando ela. Tá aqui. A Trix. Olha, ela é bem segura. A Trix do quadrinho mágico. Sim, como a Letícia disse. É uma menina insegura. Uma forma de insegurança, ela extravasa assim, né, cara? Ela não tem ninguém assim que ela considere acima dela. Então ela se sente à vontade pra fazer aquele tipo de coisa porque vê admiração o tempo todo. Mas ela não. Ela não tá tão certa de. Letícia, o som tá ruim, repete. Bom, uma pessoa assim, ela não sabe ficar sozinha também. Então, ela precisa dessa atenção o tempo todo. É uma insegurança, assim. Sim, é uma insegurança. É, a pessoa, a outra, vamos supor, o carinha melhor que ela tá insegura, de toda forma, ela tá insegura. E, além do mais, esse tipo de personagem é muito irritante. Sim. Mas... É muito assim, não existe isso na vida real, gente. E é muito irritante os homens que gostam disso, que pagam pau pra Zoe da Chanel e pra esses personagens, sabe? Para! É, mas eu acho que muita gente viu. Muita gente viu esse filme e não entendeu o filme, né? O meu colega mesmo, eu tenho um amigo que é apaixonado pela Zoe e por esse personagem, a Summer. Porra, Você vê, cara, ele não entendeu o filme. É um puta corno. Eu acho que eu já mostro aqui. Que aquela menina é uma vagabunda, porra. É, e eu discordo. Ela já é um Mariana. Estereótipo assim, existe. Cara. Ela já é um estereótipo da guria imbecil, né, cara? Já pra você pegar com um ódio dela, que ela faz você, tipo, porra, gostar dela pra caralho no início do filme. Daí vai tendo aqueles cortes assim, né, cara? Você fala, porra, né? Já fica. Mas quando acontece, quando você vai vendo o que ocorre mesmo, você fala, caralho, que guria pau no cu, tá ligado? Sabe o que eu acho de cara que tá sempre apaixonada por menininhas assim? O cara não tá preparado também pra uma menina que goste dele. Sabe? Ele adora, tá sempre apaixonado, sempre naquele ponto de vítima. Ele tá sempre viciado naquele amor novo dele. É o cara que ouve sertanejo. É o cara que ouve Nick Renner. É, ela é demais. É o cara curto. E sabe o que é mais irritante nesse personagem? É que elas sempre são imprevisíveis e fazem coisas completamente espontâneas. Que nos filmes, como é roteiro, óbvio, você acha bonitinho, que nem no 500 Dias com ela mesmo, ela fala pinto alto num. Ah, sim, aqueles. O jogo, né? Cada um tem que falar pinto mais alto, né? Mas imagina uma mina dessas, tipo, na vida real, que é o tempo todo fazendo essas coisas imbecis, você fica, além de ficar com vergonha alheia, deixa aquela retardada mental. É, cara, mas tipo, eu acho isso coisa muito. Ah, deixa esse tipo de menina, cara. Vou contar o que eu já fiz com o Marcelo, então. Então, vou contar pra vocês o que eu já fiz com o Marcelo. Uma vez eu estava brigando, né, na rua. E eu dei um empurrão nele, ele me empurrou, eu saí correndo. Aí ele foi e me segurou, conseguiu me pegar. Aí eu comecei a gritar: gente, me socorre, pelo amor de Deus, ele tá querendo me encontrar. Nossa, cara. Que mancada, com o namorado ainda, que mancada parece nossa Letícia. Pô, ele me empurrou. Que babaquice. É, Marcelo, Maria da Penha, Maria da Lenha aí em você, hein? Mas eu perguntei, bem. Eu falei pra ele que ele não tinha coragem de me empurrar, ele me empurrou. Não. Eu pedi pra ela sair da minha frente. Mas, cara, isso não vem ao caso, não se justifica. E eu não empurrei pra valer. O Marcelo tá ficando nervoso, revendo feridos do passado. Cara, eu não tô gostando dessa porra desse filme. Eu acho que eu não. Cara, vamos falar de outro filme. Vamos falar de um filme divertido. Podcast sobre o Atman, pessoal. Começando agora. Que é isso, cara? Bruno? O Bruno tá com ciúme de você. É verdade. Eu fiquei nervoso de que você era tão Marcelo, Letícia. Não gostei. Por quê? Cara, mas ele era muito chato. É, mas hoje, né? Falar que eu peguei uma conversa do Bruno falando que o Marcelo estava de pau duro. Isso aqui, né? Gravado, deixar. Ah. Mas por que você não gostou de ouvir isso? Assim, você foi ele? Você tá com ciúme? Eu tô brincando, Letícia, calma. Pode chutar. Tenta cortar essa parte que a gente fica. Fica até uma ótima, pessoal. Agora, essa parte vai colocar mais. Hã? Cara, nossa, o áudio tá horrível de todo mundo. Gente, eu tô horrível de todo mundo. Tô achando que é a conexão. Não, é que isso é tudo uma coisa astral, cara. Como ficou, o clima ficou tenso, a conexão, né, ficou estável. Ficou. Mas querem. Será que dá pra fechar e abrir de novo a conversa? Acho que é melhor. Deixa eu fechar essa aqui. Não, pera aí, deixa eu pausar isso aqui. Não. Isso, fala aí. Um filme que a gente pode falar que é divertido. Ao menos eu tenho uma lembrança, assim, de que ele seja divertido. E eu tô com a memória muito ruim, que não faz tanto tempo assim que esse filme foi lançado. Sim. Quer dizer, faz uns 10 anos. Mas ele é recente, que é O Amor é Cego. Aquele com o Jack Black? É, muito bom aquele filme, na minha opinião, assim, pelo que eu me lembro. Ah, é muito bom mesmo. Ah, sim, é verdade, legal, né? Que... Vai, vai, Marcelo, dá um resumo aí do... Dá a sinopse. Oh, vocês ficam me colocando numa posição difícil, não, né? Não, só pra você falar, você lembra o filme? É um cara que queria pegar amor, só quer pegar mulher gostosa. O Bruno tá... É, então... Aí ele... Eu acho que ele recebe uma espécie de maldição, né? Aí ele... Ele quer encontrar o verdadeiro amor, né? O velho hipnotiza ele, né? Isso mesmo, o cara hipnotizava o Jack Black. Aí ele daí vê... Daí, tipo, alguém Vincelf, que era tipo, gordaço. É foda que eu acho que os pais da menina, assim, são gordos e tal, já tem aquela genética. E eles não acreditam também, assim, que a filha conseguiu arrumar o cara. Apesar do Jack Black também não ser nenhum cara escultural, eles não acreditam. Achavam que a filha ia ficar pra tia pra Porque sempre, ela é né? Bem gorda, ela é bem gorda. Ela é muito gorda. Então. Era mais gorda que o Bugman. Or. Tem que tirar isso. É, aquela gorda isso, é. Mas eu não podia perder a piada, né? Pelo amor de Deus. Por favor. É aquela gorda de quebrar a cadeira. Gorda jovem nerd. É muito bom, tem essas cenas, né, que ela quebra a cadeira gigante. E o cara não entende. É, calcinha gigante. Ela come muito e ele gasta só aquela coisa. Ele não entende, né? Ele vai no restaurante, negro, todo mundo olhando, caramba. Pra onde vai isso? E a Gwyneth Paltrow, né, que ela também faz assim, de comédia demais, que é super fofinha. Eu gosto do Jack Black. Como assim? Você já viu, a senhora que ele é meio chato. Ele bota ele pra internet. Ele é repetitivo, né? É, então. Você já viu a Paleta do Destino? Não. Eu já. Então, velho, você não viu, você vai curtir. Muito bom. Não, mas eu não vejo filme. A Alta Fidelidade é legal, por exemplo, é outro exemplo de. Sim, é, mas ele tem ele que ficar com ele mesmo. Ele é chato. Ah, ele é um roqueiro doido. É, que é ele mesmo. É chato. É, exatamente. Ele expulsa os carinha da loja. Ele expulsa os carinha da loja. Tipo, tá tocando Belle Sebastian. Não. Não, é foda aquela parte lá que expulsa os moleques lá da loja. Lá daí que tava ouvindo rádio e tava os moleques fazendo sucesso. Chama o Bruno aí que tá puto. Que o cara até começa a empresariar eles, né? E ele fica com uma inveja, porque ele. Tá numa banda e é o sonho dele, né? Ah. E tem a Gwyneth Paltrow, né, nesse filme com o Jack Isso, Black. Acabei de falar. É verdade. Mas é, ela faz umas comedinhas românticas. O pessoal fica me pedindo pra dar sinopse de filme, Bruno. Tá difícil, cara. Que vai ficar com Mary. É só abre o Wikipedia, velho. Não, só logo você lembra, já serve. Mas que filme é? Do o Amor é Cego. Ah, o Amor é Cego? Isso é foda, cara. Peguei. Hell, Jack Black é um homem que pega a risca o conselho de seu falecido pai e apenas se interessa por mulheres que têm um físico perfeito. Mas tudo muda quando ele por acaso se encontra com Anthony, um guru de autoajuda, o hipnotiza e faz com que ele apenas possa visualizar a beleza interior das mulheres e o incremento de seu filho. Sem saber que está sob efeito de hipnose, Hal se aproxima por Rosemary, uma mulher obesa que é vista por ele como se fosse uma verdadeira deusa. Até que após ser retirada aqui nosso seu amigo Maurício. Oh, o Maurício é o. É o Jason Alexander? É. Fazia o. Essa merda, eu sempre. É um babaca, meu. Pô, ele era o George Constanza. É, o George Constanza, do Seinfeld. Seinfeld. Ele faz quem no filme? Oh, é um amigo do Jack Black. Ah, tá. É o que tem o rabinho, né? É o que tem o rabo. Muito bom, cara. Acho que filme é engraçado. Uma coisa que a gente pode trazer também como comédia romântica, mas fora dos cinemas, é a série mesmo Big Bang Theory, que pega por esse lado dos nerds, né? Isso, é bem comédia romântica mesmo. É, virou comédia romântica Sim. mesmo, por exemplo, certo nome. A terceira temporada. Friends também é uma comédia né? romântica. Friends. Gossip Girl. É. Não é comédia, é drama romântico, sei lá. Eles. O Big Bang Theory foi. As referências nerds já não eram lá grandes coisas, assim. Foi abandonando cada vez mais, né? Agora, a última temporada mesmo, eu me divirto muito. O pessoal critica, eu acho divertido, eu acho criativo e tal. Mas, assim. Praticamente não tem mais referência nerd nenhuma, assim. Quer dizer, você sabe, os caras são físicos. O Howard tá no espaço agora. Caralho. Mas assim. Virou sim, a série sim, do Sheldon, né? Sheldon. Ah, cara, eu não. E o personagem. Cara, e o personagem mais chato, eu acho, é o Sheldon. Porque ele não é a mesma coisa, ele não evolui. Exatamente, você não vê aquela evolução do personagem, ele é sem graça, ele não tem empatia nenhuma com. Ah, eu demorei pra falar aquela merda. Você não tem, você, cara. Cara. Você não tem como você criar. Oh, caralho. Fugiu a palavra. Uma empatia. Empatia com ele, entendeu? Você não cria. Eu vou falar mas outra coisa. Eu acho muito bom, por exemplo, o Howard e o Conexão. Personagem do Raj. O Howard é o personagem mais legal e vale a pena. É o personagem mais legal, é o Howard. É. Eu gosto da mãe do Howard. Do Raj. O Marcelo, com a mãe dele é igualzinho. A mãe dele chamando ele, falando com ele. A mãe dele também gritando com você, que nem ela de Bernadette. Oi? A Letícia grita comigo também, isso que é interessante. Então. Eu grito igual a mãe dele. Então, você é o Howard. Né? Ô, Marcelo, quando a Letícia gritar, como você olha pra galera e fala: se tem uma coisa que me deixa passado, é gritar comigo sem ter feito nada. Passado. Falar de... Muito gay, né? Falar passado. Nem eu falo passado. Ai, eu tô passado. Mas a referência passado é Kelly Kidd. É amarrotado. Tem uma coisa. Pior ainda, a referência é Kelly Kidd. Nossa, o personagem do Raj é muito bom. Tem um episódio aí. Um dos últimos capítulos que eu vi é aquela coisa, o Raj sempre também virou aquela coisa, é meio repetitivo, mas eu sempre acho engraçado que ele, todo mundo tá de casalzinho e ele tá sobrando. Aí ele vai quicando. Ele vai quicando bêbado de casal em casal, pantelhando os casais. Quando ele soube que ele não disse eu te amo pro Leonard, ele fica doido, né? Como isso, moleque? Como você pode? Diga que ama ele. Esse episódio. E quando ele acha que ele... Aí dá um frame assim. Aí de repente o treino pra fora no corredor do apartamento, né? Uh-huh. Ele falando, por um momento eu pensei que ela fosse dizer que ia pra ele. Eu também achei, por um momento eu achei. O episódio lá que o Raj queria pegar a Bernadette. Queria comer a Bernadette. Só que não confete. Não, e quando ele acha que ele comeu a Bernadette? O Raj tentou num acidente, ele bateu com o caminhão e eu não lembro de que o Howard dizia, mas o Howard vai ter que cuidar da Bernadette, porque talvez eu não saia vivo de lá. Ah, é um delírio que o Howard tem. Então muito bom. É, você... Daí o Howard acordava sexualmente. Daí o Howard acordava no sonho. Ele fala isso, é satisfeito sexualmente. Daí o Leonard. Howard, o que aconteceu? E o Howard? Com certeza eu não sou gay. Ah, é, ele ficou o episódio inteiro bolado que ele achava que ele era gay. Mas pior que o Sheldon, dois personagens sacais dessa série são a Penny e o Leonard. Eles são muito chatos. Ela só vale pela gostosa, que ela é muito chata. Eu gosto da Penny, eu acho ela tão linda. Eu até gosto do Leonard, porque ele é o mais normal, cara. É o mais pé no chão ali, é ele. Ele é o mais pé no chão, mais normal. Ele é o elo, cara. Ele é o elo do mundo real com a série. Ele não é tão caricato assim, igual os outros, entendeu? Ah, o cara trava quando vai falar com mulher. Mas ele seria legal se ele não fosse tão bobo, apaixonado, tão idiota. E ele ficou muito idiota e se irrita. E ela com esse negócio de saber... Ele é parente dele. É claro que ele vai ser bobo, apaixonado. É, mas... isso acontece a muito. A Anne que é uma caricatura também. Pra nerd, né, cara? Porra. A Anne é. Mas, bom, como a gente não tá falando de série, a gente tá falando... Vamos voltar aqui pro tema. Zueish, diz você um filme de comédia romântica aí. Que te marcou, que marcou no seu coração? Que me marcou, hein? Mensagem pra você. Com o Tom Hanks. Quando ele tava nessa vibe mesmo, ele tava mudando a carreira dele de comédia, né? Que ele fazia. Pra buscar ser um ator mais sério. Tudo aí ele fez essa comédia. Sabe por que marcou muito essa comédia? Porque eu não vi, eu não assisti. Mas eu tinha uma namorada que insistia muito pra assim, vamos assistir, não sei o que, vamos. Aí eu sempre dava um migué pra não alugar o filme. Ai, cara. Aí eu fiquei com ela uns 2 anos e no final da conta eu acabei não assistindo o filme até hoje. Um paralelo com a vida real, né? Pior que ninguém viu esse filme. Ah, não, agora um que eu assisti, e eu acho, eu chamo de comédia romântica, é Quem Vai Ficar com Mary. É bom, sim. Nossa, é como que a gente esqueceu dessa, com cara. O Ben Stiller nerdão lá. Com o Ben Stiller, a Cameron Diaz. Uhum. Isso é bom. Muito bom, cara. É muito bom. A cena do... Pô, você vai sair com ela? O amigo dele, né? Ah, vou sair com ela, mas você vai sair com arma carregada? Como assim? Tem que dar uma... Tem que descarregar a arma. Aí ele vai lá, se masturba. Ah, é. Nossa, vira gel. É muito bom. Aí ela chega, ah, que seu cabelo. É, gel, deixa eu passar um pouco. Ela fica a noite inteira com o cabelo. É a melhor cena. Cheio de porra, levantar. Ela faz um topete, né? Ela levanta assim. Muito foda. Ele tá muito feio nesse filme, gente. Cabeludo com aparelho. Tá muito zoado. E o. É, não, esse filme é muito bom. Todo mundo quer ficar com ela, né? Todos os personagens, né? É. Eu só não entendo. Todos vocês são falsos. Eu só não entendo por que a Cameron Diaz faz filme, porque eu acho ela tão zoada, cara. E tão matriz. Ela é bonitinha. Esse filme ela tá legal. Ah, ela não é bonita. Vocês já viram ela agora? Como é que ela tá agora? Velha, zoada. Não, ela tá com um cara assim, igual daquele androide de Blade Runner. Ah, isso. Do Rutger Hauer? Ah, tá igualzinha, cara. Igualzinha. Tá muito triste que tadinha. Tô com dó dela. Não, ela é zoada, cara. Nunca foi bonita. Mas esse filme, ela tá legal, cara. Ah, ela tá engraçada. Ela é bonita, não dá. É legal, legal nesse filme que quando verdade, logo começou, tá né? Ela, manda... ela só tá bonita no Máscara, cara. É isso que eu ia falar agora. Ela só tá bonita no Máscara. Verdade. Nem parece ela. É o Máscara? É verdade, é verdade. Não, mas eu não acho, Não, não é feia, cara. Não, normal, ela é bem normal, ela é bem normalzinha. Digamos assim. Bonita, né? Normal pra cima, né? Os comedores, aí, os comedores de modelo. Ela é normal, tá bom. É, tipo. É tipo a Megan Fox, que é bem normal, assim. É normal. Não comeria. Cara, mas então. Só uma não vou cena surgir legal em comentários que preferem a mão, por favor. A cena do cachorro? É, ela é normal, tipo a Jéssica Biel. É. A Jéssica Alba é bem normal. Não, a Jéssica Alba é boa, hein? Nossa, ela em machete que ela paga um. Fica de ladinho lá nua, nossa. Um side mas pena que é tudo digital, né? É. Ah, é? É digital. Ela tava short. É. Ela é toda pudica, Mari. Ela não é piranha igual a nós, não. Chamem de viagem. Ela só faz papel de piranha nos filmes só, é, né? Ela, City, né? Ela é ótima fazendo piranha, mas. É. Ela tem cara de piranha, né? Mas ela tem uma cara de chicana pra cacete, né? Tipo. Tem cara de latina. Tem uma cara de latina foda. Pra ela mim, deve não ser, tem nada a ver colocar Alpha. Ela como mulher invisível. O que, que é aquela. Não parece com a mulher invisível. E ela tá zoada, principalmente no segundo filme, ela tá muito zoada. É, mas ela tá de roupa colante pra mim, tá bom. Tá bom, é. Tem muita calma. Tá valendo. E você, Letícia? Você que é mulher, eu acredito que você vai... Eu tô vendo a lista aqui, porque eu não tô lembrando. Meu Deus, que... A mulher, que vergonha. Então vamos pro Arthur, depois a gente volta pra Letícia. Tá bom. Como eu falei antes ali, um show de vizinho. Sim, show de vizinha, nossa, muito bom. Dá uma sinopse aí, Arthur, dá uma sinopse do show de vizinho. Ah, não. Não, você não... Fala que você lembra do filme, pô. Tá, tipo, era um moleque lá, o... Ashton Kutcher, né? Fez o Speed Racer, o... O Ashton Kutcher, não é que faz? Não, é o puta com a cara dele. Não, achei caralho. Que era o Ashton Kutcher que só ele faz comédia romântica dos Estados Unidos, é impressionante. E só pra isso que ele serve, ele... também, que ele é mais ou menos bonitinho. Emily Hirsch. É o nome do cara, esse? Nossa, cara, o nome de pé, velho. Não é mulher não, velho, certeza? Não, cara, o IMDB não mente. O nome do cara é Emily, meu Deus do céu. Coitado, deve ser muito zoado na escola. Imagina esse cara quando era moleque. E essa mulher era. Olha, muito Emily. Quem nunca sonhou com aquela cena de nadar pelado com a mina chega e do nada tira a roupa mó gostosa? Porra, dessa. Sim. O problema é que nessas piscinas assim tem muito cloro. Meu, dá uma ardência, cara, assim, depois. Ai. E do filme pornô que tem? Cara, então, cara, aquela parte é muito foda, velho. É a melhor parte do filme. É a melhor parte do filme. Mas ainda acho que o papel do cara, do Timothy Olyphant, que é o maluco doido que... É a melhor parte do filme, cara. Que ele é muito descontrolado, cara. Muito! É a mesma hora que ia dar um murro na cara do Pierre e falar, não, cara, vem aqui, desculpa, começa a abraçar o cara, tá ligado? Não, vamos atrás dela, você tem razão. É verdade, é muito bom esse filme. E passa na sessão da tarde sempre, né? Desde sempre. Passa, eles cortam um monte, né? Sim, mas passa. Eu nunca vi esse filme inteiro, só vi sessão da tarde. Pô, eu vi quando passou pela primeira vez, ele passou inteiro. Passou a noite, né? Eu vi no FX, primeira vez e última vez eu fui no FX. Pois é, né? O FX já foi o canal do homem, né, cara? Eu não era da classe média emergente ainda, eu tive que entender. Esse é que tá uma merda, eles dublaram todos os episódios de Family Guy, Cleveland Show, American Dad, agora tá todo dia repetindo as Branquelas. E Homens de Preto. Dois ainda. Alguém que tem mais alguma coisa pra falar desse filme? Tem mais alguma coisa pra falar desse filme? É bom, então trazendo um filme, eu acho que a gente também não pode deixar de estar falando em comédia romântica, citar as comédias românticas clássicas, né? E antigas. E, bom, primeiro que eu me lembro é Luzes da Cidade, do Chaplin, que é o, puramente, né, uma comédia romântica, que ele se apaixona por uma... Aquele com a mulher, com a polícia cega? Sim, que ele se apaixona pela cega, né, e... Enfim, passa por um monte de situação engraçada, porque Charlie Chaplin... Ah, é tipo aquele clipe do Lionel Richie, então... É, e é um puta filme, uma puta comédia, assim, até hoje, e é comédia romântica, né, e precursor, assim, de gênero e tal. E também Bonequinha de Luxo, né, que é referência em tudo que é filme, e Audrey Hepburn, yeah, e é um filme ótimo. E ela é uma das primeiras Maniac Pixie Dream Girls, porque ela é toda doidinha e toda maluca e falante com o cara e tal, e também não decide o que quer, não sabe se quer amar e... Enfim, todo esse drama desse tipo de personagem, desse estereótipo, ela tem no filme. É, o Bruno tinha perguntado qual que foi o primeiro, né? Acho que a Audrey Hepburn foi a precursora, desse tipo de, cara, personagem. Vamos e convenhamos, né? É, quando. Eu acho que quando tem. Tá usando esse termo com a Zoe Deschanel, tá falando de uma série de fatores, até visual. Agora, essa Audrey, ela pode ter o visual, mas porque é da época dela, né? Era. Não. Tipo, toda não, mas mulher é, tinha... Não, mas... as atitudes, o caráter... Sim, assim, tudo bem. Não, o visual, ela não tem esse visual meio hipster que hoje adquiriu esse tipo de personagem, como a Zoe tem, ela não tem esse tipo de visual. Ela é elegante. Mas ela tem... Sim, ela é linda, assim, super elegante. Mas, até porque era da época, mas ela tem não, todas na as época, características... Então, é retrô, né? Retrô, mas não é retrô, é retrô pra gente, né? Mas ela tem todas as características de atitude desse tipo de personagem, entendeu? De ser doidinha e imprevisível e etc, e não sabe o que quer, e não é também tão aprofundada. Você não sabe... Esse tipo de personagem, você não sabe de onde ele veio, você só sabe... Ele só tá ali em função do personagem masculino, entendeu? Ele é coadjuvante. Mesmo ela sendo a principal do filme, ela acaba sendo o coadjuvante da história do cara. Porque ela só age que nem louquinha, você não sabe nada da personagem. E eu acho que é isso que é uma das coisas que faz esse tipo de personagem cair no gosto masculino, porque você não sabe muito sobre ela, você não tem muito o que desgostar. Então, ele preenche as lacunas da personalidade dela com sonhos mirabolantes. Isso, exatamente. Aí no final forma aquela imagem perfeita. Aí no final forma aquela imagem perfeita e eles se apaixonam, entregam o coração e tentam encontrar aquilo na vida real. Exatamente, que não existe. Aí eu acho que o público masculino que termina o filme apaixonado pela personagem é que realmente não entendeu o filme. Exatamente. Eles fazem, né? Quando é um filme mais voltado pra mulher, assim, acaba, tipo, do cara, casalzinho perfeito, tudo. E quando é esse mais voltado para o homem mesmo, daí é essa guria babaca, guria escrota. Como que é? Como que é? Então, Maniac Girl. Só que a diferença, cara... Maniac Pixie Girl. A diferença que a gente pega num filme que é pra menina, é o atleta, que é um babacão, mas no final do filme ele vai alcançando exatamente, uma redenção. Cara. Mesmo que a gente não veja muito motivo, é igual o Thor no filme dele. Ele ficou humilde da noite pro dia. Ele conheceu a Natalie Portman e, porra, o cara ficou humilde. Simpático. Fez um negócio que fez ela se apaixonar quando ela descobriu que ele era herdeiro de algum trono. Ponto G de mulher se chama dinheiro. Nossa, é grana, né? É grana. Ponto G é grana. É, fica do lado do bolso. Mas o que eu quero dizer. A Maria Marcelo. O que eu quero dizer é que um filme como 500 Dias com Ela, eu não vejo ele tentando enganar o homem. Ele tá mostrando mesmo. Não, ó, sim, exatamente. Exatamente como ocorre algumas relações, né? É igual você pega. Outro exemplo dessa menina também está em Alta Fidelidade, que é aquela menina descolada, e depois ele pega e fala: porra, o que, que eu vi naquela menina? Ele mesmo chega a essa conclusão. Ah, fala, cara, esse filme é perfeito, né? Esse filme, Alta Fidelidade, ele destrincha todos esses clichês. Como que ela. Qual é a atriz mesmo que tá fazendo? É a Sandra Bullock? É Salma Hayek. Não, é Catherine Zeta-Jones. Elas se parecem. Então, é uma personagem toda descolada, doida e tal, assim. Ela é o centro da atenção de um grupo e tal. E ele tem a graça, tem a sorte de conseguir ficar com ela. E no final, assim, ela deixou de gostar dele, ela já tá com outra, assim. E ele tá lá assistindo da calçada, né, chovendo na chuva, e os dois assim pela janela lá, dando uma fodida, né, algo do cara, gênero. E aquilo lá é... Fala, Letícia. Não, pode falar, Bruno. Não, pode falar. Não, sabe o que eu acho foda nesse filme? É que eu ia mudar de assunto. Até meio fora do tema. Não, assim, fala aí, porque... Letícia. Gente, não fala aí, vocês não estão me ouvindo. Não fala aí. O Eu Quero Ser Joe Malkovich, então pode se encaixar numa comédia romântica? Não sei, nunca vi. É bonito. Já viu, gente? Sim, eu já vi. Porra, é. Pode. Se for ver, né, cara? Por esse lado, porque não ele é o filme de comédia, que no fim, depois, blá, blá, blá. Logo no início do filme mesmo, ele mostra com a guria e todo o relacionamento com ela, e ela é essa guria babaca, tá ligado? Que só é bem no tipo da que é o papel que a Zoe deixando faz os filmes dela. Outro. E tem a Cameron Diaz também, que tá feia pra caralho nesse filme. Quando ela não tá? Essa é uma menina normal, né? Desde que ela fez Blade Runner, gente, ela nunca mais fez um papel bom assim. É. A Letícia é bem mais bonita que ela. Ouviu, Hollywood? Contrata a Letícia, é bem melhor. Pelo ela em máscara, né, gente? Aí... É, né? Mas aí, sei lá, foi. Por que tá maquiagem. Ela em máscara? Eu vou procurar agora. Porra, ela tá semi fatale pra caralho lá. Cara. Procura. Vai, procura se você for. Quando ela entra, assim, aquela hora que ela entra no banco, mano, você que tá ela falando, aparece, ela... porra. Vai tomar no cu. Eu tô brincando. É, é uma comédia romântica, é a Letícia e o Marcelo. É, exatamente. Oh, eu e a Letícia também. Aí já não é comédia romântica, já é outro tipo de filme. É um softcore, assim. É softcore, aqueles que passam no sexta sexo. É filme adulto. Aí que você vê que o cara é velho, né? Não é sexta sexo mais. Não. Como é que é o nome agora? Que agora tem internet, não precisa mais. Não precisa mais. Fica esperando até meia-noite. Né? Cara, que decadência, né, cara? Aquilo era uma tristeza. Fica a semana inteira esperando a meia-noite do sábado pra poder. Tendo a Cameron Diaz aqui em máscara. Letícia, tô decepcionado. Não, ela tava bonita. Sacanagem com a gente, né, Marcelo? Não, ela tava bonita, Marcelo, você tá zoando. Não, ela pode estar femme fatale e coisa e tal, cara, mas. Ah, sério, meu. Assim, existem várias personagens femme fatale, assim. Eu sei, mas a gente não tá falando dela. Nesse papel, ela, principalmente aqui, ela que ela tá gostosa pra caralho. Eu prefiro ela em Quem Vai Ficar com Mary. Assim, ela tá mais normal. Que, cara, você sabe que nenhuma mulher é assim. Porra. Não, a gente tá falando do Cameron Diaz. Desde que ela fez Blade Runner, ela ficou muito. É isso. Eu sei, tá, mas. Sabe que ela tem cara? Você sabe que vai ter gente procurando ela no Blade Runner, né? É tipo. Pô, sabe do que ela tem muita cara? Cameron Diaz? De boqueteira, né, velho? Ah, é verdade. Então, isso que eu tô vendo, mas isso no próprio Máscara, né? Não, eu tô tipo... vendo aqui uma imagem dela dançando com máscara, puta que pariu, uma cara de puta. Assim, de tipo, não, foda, cara. Nossa, como vocês são machistas, gente. Desculpa aí, é que a gente tem integrante gay, cheio de politicamente correto. Tipo o Bruno. Tipo o Bruno, né? Eu queria citar nome. Mas outro desse tipo de comédia romântica, com esse personagem que a gente citou, esse estereótipo da maluquinha e sonhadora e tal, tal, é o Annie Hall, né? Do Woody Allen. Nunca vi. Ninguém viu? Eu sou burro, não, eu nunca vi. Então ignora. O Woody Allen, não. O Woody Allen é muito cool. Porém, o último Woody Allen que eu vi foi aquele... Que tudo que eu queria saber sobre sexo, mas tinha vergonha de perguntar. O último dele que eu vi foi aquele Cristina Barcelona, que é muito bom. Com a Scarlett Johansson. Conheço o Woody Allen. Você conhece? Ah, ele é legal, cara. Não, eu conheço, mas eu não conheço no sentido de assistir um filme dele. Eu já ouvi falar, óbvio que ele fala, cara. Eu não conheço, tipo, não conheço ele ao vivo, né? Nunca conversei com a ideia. Eu bloqueei ele no. Não é muito prone. Mas eu nunca vi nenhum filme dele. Ah, apesar que não é tão popular. É, não, capaz que não tenha visto. É, porque eu nunca vi o filme dele, eu acho muito. Match Point, passa no SBT direto, Match Point. Com a Scarlett Johansson. Pô, hipster é um modo, velho. O Jalen não é tanto. Não, o Jalen não é, mas ele é cult pra caralho. É, sim. Ô, Bruno, fala do Scott Pilgrim. Pois é, cara. Scott Pilgrim é uma comédia romântica também, mas bem mais pra comédia, né? É bem mais escrachado, bem um descarne. E com o Michael Cera, ele sempre faz esse papel merda nos filmes dele. Praticamente todos os filmes dele ele é um bosta, faz esse papel. Que é exatamente aquilo, ele é o carinha, que ele mora com um amigo gay dele. Daí ele conhece a guria, E a guria, quem que é a atriz, né? É, e ela faz o papel, ela faz o papel que ela sempre faz. É, que fez Death Proof, né, do Tarantino, atriz Mary, blá blá blá. É, e ela exatamente como ela sempre faz os papéis, cara. Daí, esse nome dela é a... Mary, não sei o quê. Não é uma coisa, né? É, enfim. Uh-huh. Ele conhece a guria e ele quer, ele quer começar com ela, ela gosta dele e tudo, ele tem a banda, só que ele descobre que tem... Existem 7 ex-namorados dela que ele tem que derrotar pra poder ficar com ela. E o filme se enrola nisso. O filme virou um videogame, na verdade, né? Ele é mais uma homenagem aos jogos, né? Assim como foi no quadrinho também. Ele é bem fiel até a obra, só o final que é um pouco diferente, mas isso não entra agora, não. Uhum. É discussão. Mas é um filme bom, cara. É um filme engraçado. Quando saiu, eu não tava dando porra nenhuma por ele. Daí eu assisti. Eu não assisti quando saiu, eu assisti esses tempos. Eu achei ele bem interessante, cara. Engraçado, assim. Legal. E o legal é que é o único papel, melhor papel, né, do Chris Evans. É o melhor papel do Chris Evans, porque ele aparece pouco. Parece pouco, 10 minutos. E ele, mas ele tá bem característico, tá bom assim? Tá, tipo, fazendo papel de um cara babaca. Aquele super-homem escroto também tá nesse filme, tá? Tá, não lembro. Tá. Quem que tá? Quem? Super-homem. Superman, aquele. Tem o novo, o último filme do Superman. Do Retorno? É, tá o Inexpressivo lá. É. Inexpressivo. O cara que fez o Landog, tá. Sim, sim, eu não lembro, cara. Eu também não lembro mesmo. Mas agora eu não lembro direito. Eu vi só nos trailers dele. Ele é um dos meio emo lá, se bem que lá todo mundo meio emo, né? Mas ele é um dos caras lá. Ah, é um dos ele não é o vegetariano? Eu acho que é o de cabelo branco, né? Vegan. Isso! É. Ah, é o Brandon Roof. É o mais chatinho dos ex-namorados dela. Aham. Que surpresa, essa, né? Essa parte, quando ele perde a batalha, é muito engraçado, cara. É muito que ele come o hambúrguer. Ele come a parada de carne, daí tipo chega a patrulha dos vegans, assim, tá ligado? Pra tirar a carteirinha de vegan dele. É muito bom, cara. Não, sério, é muito, muito bom. Essa parte é muito legal, cara. O último ex-namorado é o mais escroto, né? Sim, que é o dono lá, que é o produtor, né? Produtor. Não, e essa, a Ramona é uma Maniac Pixie Dream Girl, muito pé no saco. Muito pé no saco. Muito chata. Nossa. E a atriz não ajuda no filme, né? Não. A gente tá usando esses termos aí, só que Scott Pilgrim, ele também... Ele é uma paródia de todo esse tipo de vida indie, até. Você vê que eles... Verdade. Eles estão fazendo, ao menos no quadrinho, no filme eu não sei. Mas no quadrinho eles estão fazendo receitas vegan, até a turminha do Scott, que não são os vegan. Então isso é tudo aquela coisa, sou hipster. Sou hipster mesmo. É. O personagem, não eu. Aham, tá bom. É bom diferenciar. É, ele. Eu achei de referência videogame também, tanto é que o nome da banda deles, que é o. Bomb lá, é as bombazinhas do Super Mario, né? É. A referência musical também, assim, totalmente indie, que a camisa dele é uma camisa do Smashing Pumpkins. Mas assim, já falando de Michael Cera, né, cara, vamos pro o Rebelde com Causa dele, que é também, nesse mesmo, é uma comédia romântica diferente, porque a guria, ela não é a Maniac Pixie Motherfucking Girl aí. Ela é uma guria normal, que ele se muda pra uma cidade, ele conta essa menina, ele se apaixona por ela. Só que... Ela gosta... Ela é um pouco disso, pensando bem, sim. Porque ela tem todo o estereótipo do cara que ela quer. Ela quer um cara francês, assim. Ela quer um cara bad boy. E ele cria um alter ego desse jeito pra poder sair com ela. Só que esse alter ego sai do controle, assim, entendeu? Ele toma todas as decisões por ele. E ele vai preso, tudo. Daí tem um outro ex-namorado dela. Que ele odeia o cara. E o cara só quer foder com ele. E aí o filme é bem interessante também. Vocês assistiram já, né? Eu não vi, mas parece ser muito bom. É, bom pra caramba, cara. O cara, tipo, ele cria todo um alter ego. É muito engraçado, cara. Que é tipo um francês, é um François. Daí ele, tipo, o alter ego dele tem aquele mustachezinho, assim, de francês, fuma. Tudo beleza, tá ligado? É muito engraçado. Tipo, ele começa a tocar fogo, ele toca fogo na cidade inteira, praticamente. Pra poder e o Michael Cera? Nossa, daí, eu não consigo imaginar ele fazendo isso. Cara, é muito engraçado que no final, tipo, descobrem que ele fez isso, né? Ele vai ser preso. Daí, quando ele tá levando pra cadeia, tipo, na frente da menina, ele fala: não, o que você espera por mim. A gente vai, ele faz todo um discurso dela, fala, cara, você vai pro reformatório, é só 2 meses. Ele, ah, tá bom. E é o final do filme, isso. Eu dei spoiler, foda-se. É, já era. Já era. Mas o filme é bem legal, cara. É uma comédia romântica bem interessante. Marcelo, faz uma sinopse desse filme aí. É, Marcelo, faz uma sinopse. Eu não vi esse filme. Não, não, exatamente por isso, exatamente. Cara. Não, mas foi isso mesmo. Faz o, agora você é o nosso o cara da sinopse oficial, entendeu? Todo exatamente. Filme que te trouxesse tem que trazer sinopse. Pobre, eu não nada. O Wikipedia entenda-se a mente dele, gente. Né? Ah, é. Eu sou a expansão da mente. É o apelido da mente dele, o pai dos mundos. Mas... E você, Letícia, lembrou o filme? O filme? Cansei de ser sexo? O que é esse? Cansei de ser sexo é uma banda. Ah, da banda? Banda chata pra caralho. Pois é. Ah, foi a Letícia que mandou aqui, foi a Letícia. Foi, é. Cansei, é chata mesmo. Vai, ô, é na hora que eu falei que cansei, eu também. Olha que eu vi aqui o negócio. Você lembrou o filme, Letícia, ou não? Então, gente, aqui, eu posso até lembrar, mas é, tá muito longe sua foto. Sumiu de novo, Letícia. Não tem jeito. É, então... Letícia também não tá lembrando comédia romântica? É, que tipo de mulher é essa, né? É, Mari, esse... caça a carteirinha dela de mulher, viu? Eu dou graças a Deus que esse é o último, é o único episódio que eu participo que eu sou, é, que eu sei do tema, tá ligado? Que eu manjo do tema. Fala qual filme é, Letícia, ao menos. Não, então, eu lembrei aqui as 10 coisas que eu odeio em você, que você odeia e eu gosto e você odeia isso em mim. Eu não gosto desse filme mesmo, mas... É o Heath Ledger, né? É, o Levitt. É legal, legal. Nossa, é com... É verdade, foi. Eu acho meio babaca esse filme. É, tipo, ele é raso assim, tudo, ele não tem. Ele é bem rápido, as coisas acontecem. Ele, mas ele é divertido, cara. Calma, ele, é então, ele gostou de assistir. É exatamente. O Red Ledger fazendo papel de headbanger. É, o personagem é Bad Boy. Bad Boy. A menina que faz a atriz principal é muito chata. É, cara, ela é aquela, chata, ela é aquela feminista, assim. Cara, não, ela é uma cara de bunda. É. Porque eu gosto assim, a irmã dela é toda fute, no final, assim, é bem chique. Sim, ela é título total, que ela é feminista, assim, fundamentalista pra caralho, chata pra cacete. Só vai em show de banda de punk lésbica, né? Então, mas sabe por quê? que ela é personagem de ficção? Que na vida real ela seria sapatão, né? Claro! É, exatamente. Isso que é ficção, isso aí não existe. Mas o personagem dele é muito bom, aquela cena dele cantando é muito boa. É a cena clássica. É, muito. Os policiais vão pegar ele, aquela cena dele. Uhum. O personagem dele é um babaca, né? É, o personagem dele é um babaca. É, mas fica aquele negócio, né, cara? Depois ele tem, alcança a redenção, falando pra ela que, ai, gente, eu fiz isso por dinheiro, mas eu acabei gostando de você. Ele não é tão babaca assim, não. Se você pensar bem, ele fez por dinheiro, sim, mas. Pô, ele não pensou que a menina ia ficar tão apaixonada por ele também, não. É, mas que babaca, assim, cara. Porra, ele é um metaleiro pra começar a conversa. Então, vai. Se me pagar, eu faço isso também. Eu também, é. É que o foda desse filme é que, tipo, os estereótipos deles são demais, entendeu? São teu personagem, tem que ser meio termo. Todos são estereotipados. Desde o pai, né? Desde o pai conservador ao extremo, até a amiga que pega o namorado, que é o que tá afim da outra, assim, entendeu? Eu acho um ponto fraco do filme, entendeu? Os estereótipos, assim. Sim, muito extremo. Mas é porque, como é um filme raso, não ia ter como aprofundar os personagens. É. Eu acho divertido, porque a gente pode ver o Robin e o Coringa estudando junto. Exatamente, é muito bom. Outro filme legal é Procure por M. É um filme muito bom. Kevin Smith. Sim, do Kevin Smith, muito bom. Ah, muito... sim. O Merdão do Bem. A verdadeira comédia romântica para o homem. O único filme do Ryan, qual é o nome dele? Ryan Reynolds. É o demolidor lá. É o marido da. Como que é o nome dele, gente? Marido da. Coisa da. Demolidor. Mas como que é o nome dele? Ben Affleck. O único filme decente dele também, né? Porque ele também não escolhe bem filme, não. Apesar que parece que queria fazer agora. É como se ele fosse cego. Oh, mas o final de Procura-se Amy é muito bom, cara. As melhores coisas, assim, do filme é o final. Eu não vi até o final, cara. Não, nossa, é muito bom. Não vi até o final. E se eu não me engano, o Stan Lee aparece nesse filme. Parece? Eu não vi. É, barbudão ainda. Caraca, não acredito. Eu sei que o Stan Lee tá fazendo um cosplay de Alan Moore. Não. Não, é no... O que aconteceu com o Marcelo? Barrado no shopping, Ah, sim, também é do... Ah, é, barrado no shopping ainda aparece. Também é do Kevin Smith, é. Aham. Uhum. Mas esse é muito bom, cara, esse filme é sensacional. E além deles falam também do cara que é o arte finalista, né? Que tá lidando com o negócio de contornar de desenho. É muito bom. É, ele só contorna, tá ligado? Nossa, é muito bom esse filme, é bem legal. Vou terminar de assistir ele. Só que não é tão bom. Cara, eu gosto dos filmes do Kevin Smith, que sempre aparece o Bob lá e o Silent Bob e o... E o Jay. É. São os melhores personagens, né? Só que depois eles ficaram muito clichêzão e aparecendo em tudo, é chato. Mas eles lançaram aquele filme bem mais ou menos lá. É, deles. Besterol, o Império do Besterol. É, por sinal tem um nome, um título excelente nacional, né? É, exatamente. Mas bem na época, acho que eles saíram junto aqui, não foi? Os dois, não é mais o Besterol americano, acho que saíram meio junto. Eu lembro que na época eu confundia. Eu devia ter uns 11, 12 anos. Outro do Kevin Smith também pode até, se a gente fazer vista grossa, ser considerado comédia romântica, é o primeiro balconista, né? Porque é todo o drama dele, da mina que ele gosta, e é comédia. É verdade, né? Você sabe como que era pra ser o final do balconista? Não. Era pra... Porque no final o Dante vira, né, e fala pro amigo dele lá, que eu esqueci o nome, vira e fala que vai mudar, que vai largar o trampo e tal, lá que vai fazer coisa melhor da vida, etc e tal, né? E aí, o final era pra ser... Ele volta pro caixa pra contar um dinheiro, aí chega um cara, vai e mata ele, um assaltante. Puta merda. E acabar assim, tá ligado? Mas aí não acabou, acabou eles dando risada e... Só isso, assim, acabou naquilo. Mas ia ser ele morrendo, imagina que louco, velho. Acaba, tipo, decidir mudanças na vida dele, só vai fechar o caixa pela última vez e vai e morre. Ia ser muito bom. Não sei porque não deixou esse final, cara, mas... Pô, filme de garagem, ninguém ia... Não sei, cara, mas ia ser melhor no final. Mas ia dar pra ter continuação, né? É. Teve o Balconista 2, que também é muito bom. A melhor coisa é a briga do fã de Star Wars e o fã de... Fã do Senhor dos Anéis. Aquele filme chato pra caralho. O cara só anda. Tipo, tem hora de filme. Mas tem hora de filme. É muito engraçado. Ele vai andando. Primeiro filme é isso, ele anda. Segundo filme é isso, ele anda. Terceiro filme, ele dá uma paradinha no caminho, anda e joga o anel. Você já viu esse vídeo do YouTube, cara? Leia os comentários do vídeo. Nossa, sério, não vi. O que tem? Cara... Tá todo mundo brigando, tá ligado? Eles estão refazendo a cena nos comentários. Uhum. É uma poseiragem do caralho, tipo, nem sabe que filme que é, tá ligado? Não? Não, porque é muito ser... melhor que os Anéis, né? Porque o Star Wars é melhor. Cara do céu. Sabe um filme que eu curti? Que é aquele... Sabe, a Mari falou a proposta, né? Sim, com a Sandra Bullock e o Ryan Reynolds. Sim, esse filme é legal, né? Ele é bem simplesinho, né? Eu ganhei um ingresso de trabalho. Esse você assistiu, né? Não, esse eu assisti. Mas eu ganhei um ingresso de trabalho. Eu não lembro mais sobre o que fala, gente. Eu não lembro. Era, deixa eu ver, a Sandra Bullock. Ah, um dos dois, não lembro quem. Ele é canadense e precisava de um green card pra trabalhar. Ela, né? Isso, um green card. E ele é empregado dela. Ah, é isso. Ele é tipo secretário dela. Aí ela precisa de green card pra trabalhar nos Estados Unidos e arma o casamento com o cara pra trabalhar. E o legal é que ela era uma bruxa com ele, e aí quando ela precisa pedir isso pra ele, muda a situação, assim, ele fica mandando. É, ele fica em cima da carne seca, né, ele fica sacaneando ela direto. E ela chega, esse filme tem uma puta lição de moral, que é o seguinte, a mulher é uma bruxa com ele. Aí quando ela vai pro Canadá, lá, vai pra onde ele mora, e ela descobre que ele é dono de metade da cidade, ela se apaixona. É, olha só aqui. vendo aí? Que lição bonita. Que lição moral da mulher. Vamos ver a mulher. E esse filme foi muito bom, né? Porque assim, eu ganhei o ingresso pra assistir ele do trabalho. E aí eu fui ver, ah, que bom, eu descobri que ele é um ator muito ruim. Aí eu não fui ver o Lanterna Verde. Ah, é. Olha como me salvou esse filme. Salvou, hein? Nossa, salvou mesmo. Ele é muito ruim, esse cara. Ele é ruim, mas nesse filme ele tá melhor que como Lanterna, porque, viu? Pelo amor de Deus. Ah, porque ela carrega ele, né? Sandra Bullock. Carrega, porque ela é muito... Vocês têm inveja dele, só porque vocês estão tudo recalcados, só porque ele comeu o Scarlett. Meu, como que... Ah, nesse ponto eu admiro ele, cara. É, nesse ponto... Não, porque ele não é tão bonito, ele tem cara de retardado mental, como que ela... Ele é horroroso. Cara, o cara, que esconde o pinto e fica fazendo buceta pro amigo, cara... Né? Vocês lembram? Vai, Puta merda. Vocês lembram do VMA que ela participou com a com a namorada dele, com a Scarlett, a Sandra Bullock? Que eles receberam prêmio por causa desse filme, vocês viram? Não. Foi muito bom. Ela chegou e ele não podia receber o prêmio. E diziam que ele tava meio que tendo um affair com ela, com a Sandra Bullock, e que a Scarlett tava com ciúmes. Aí ele não foi receber o prêmio, a Scarlett foi no lugar dele. E elas se beijaram no VMA. Olha, pra provar que não tinha sido, foi muito foda. É, com certeza eu vou procurar. É. Pessoal, e os filmes de comédia romântica que a Jennifer Aniston faz? Ah, tem uns legaizinhos. Tem uns legaizinhos, cara? Tem aquele de casado, separado pelo casamento, com um cara que até namorou com ela depois, eu não lembro o nome dele, quando ela largou do... Vince Vaughn, isso. É, esse filme é muito bom, não tem um final felizinho. E é um puta filme engraçado de comédia romântica. Esse cara é muito bom, né? Jennifer. E esse filme é novo, né? Jennifer. Não, eu assisti um filme, acho que de comédia romântica, foi o Marley e Eu. Que é muito ruim. Eu ia falar esse, mas é filme de cachorro, né? Então, cachorro. Mas é muito ruim, Marley e Eu. Nossa, eu não gosto não, pelo amor de Deus. Eu tenho. Eu falei pra ele ficar bolado. Eu tenho um vizinho bicho que chorou. Todo homem que eu conheço chorou. Com Marley e Eu. Chorou no final. É, não sei porquê, cara. Chora em Para Sempre ao meu lado, lá do cachorro do. Como que é o nome dele? Que fez Uma Linda Mulher? Richard Gere. Aquilo é um filme legal, cara, de cachorro. O cachorro que fez Uma Linda Mulher? Não, cara. Filme de cachorro que tem que chorar é no K9, cara. Também, né? Um policial bom pra cachorro, sim. Eu também chorei quando o cachorro levou um tiro. Ele leva o tiro e fala: não, cara, pode. Eu sofro mais quando o cachorro leva tiro no cinema do que quando gente morre. É verdade. Olha a Mari, né? Ai, eu sou psicopata. Eu dou mais valor da vida dos animais do que do ser humano. Ai, eu não gosto de gente. É tudo escroto. Eu quero ficar assistindo anime. Otaku, né? Meio que de otaku. É, tem papinho de otaku. Não, eu gosto de gente, mas eu gosto mais de bicho. Eu gosto dos dois. Só não gosto do Bruno, mas... Até normal, né? É, a gente tem que aguentar, né, a pessoa. É, mas filme aí, galera. Vocês querem citar algum aí de comédia romântica? O Guarda-Costas é um comédia romântica? Não, não é. É que não é comédia, né? O Guarda-Costas não é. É só romântica. Titanic? Titanic também não é comédia. Puta, eu achei engraçado pra caramba o Titanic. Eu... Diário da Princesa. Ah, já sei. Ah, não. Filme... Nossa, deixa eu falar. Isso aí, agora você tocou num ponto bom. Diário de Princesa é legal, comédia romântica é legal. Mas filme de comédia romântica com a Hilary Duff ou com as Gêmeas Olsen, gente, pra quê? Sério, pra que isso? Pra que humanidade? Para! Elas não interpretam, elas não são cantoras e elas não fazem filme. Elas não são bonitas. Cara, mas a nova Cinderela é legal. Não, ah, não, pelo amor de Deus, não, Letícia. Ela é muito zoada, Hilary Duff. Ela é legal, sim. Chata, ela é muito chata. Ela é muito chata, sério, não dá. Cara, ela é muito chata, a voz dela é irritante. Mas assim. Muito indignado. Não, amarra essa puta da vida. Não, sério, não dá, gente. Pelo amor de Deus. Ainda bem que não faz. Não, mas eu sempre preferi a Lindsay Lohan, assim, cara. Ah, mas a Lindsay Lohan é boa atriz, né? Legal. Em comparação, aquela lá faz aniversário no mesmo dia que eu, tem os mesmos gostos que eu, é igual o Will. Você também gosta de mulher e drogas? Tô brincando. Né? É. Estamos descobrindo. Mulher, vocês. Ó, mulher e drogas. Mulher é a Mari, drogas é o Marcelo. Ô, Bruno, se for assim, você também é viciado. Ele vai ficar bolado. Ele vai ficar bolado. Ô, Bruno, se for assim, você também é viciado. Sou viciado. Se larga, essa droga. É uma bicha. Viu? É, a Alissa Lagoa, cara, dois filmes muito bons de comédia romântica que ela fez foi aquele Sexta Feira Muito Louca. Que é cara, bem bom também. Cara, e esse filme é muito chato, cara. Ah, é muito legal. Legal. Aquela velha, eu esqueci, aquela velha do caralho é muito má, cara, não suporta uma mulher. Não, ela é muito, ela é legal, cara, pô, eu gosto daquela atriz. Eu acho ela uma boa atriz, apesar dela ser bem zoada, feia, mas ela é boa atriz. eu não sei como ela pega os caras, mesmo que sendo tiozão no filme, tá ligado? Ela é muito zoada, galera. E ela fez também Sorte no Azar, que também é bonitinho. Eu prefiro os Sexta-feira em Apuros do Ice Cube, é muito melhor. Ah, nunca vi. Nunca viram, cara? Não, é bom? Porra, é muito foda. O bom de comédia romântica é que traz uns atores masculinos bons, né? Tipo, que vem da comédia romântica. O Ryan Reynolds. É. Ah, mas o... Não, o Gerard Butler fez um... Então, o Gerard Butler é muito bom e veio. É muito bom. O Hugh Grant fez, eu gosto do Hugh Grant. Hugh Grant? É. Ah, é, Hugh Grant. Nossa. Quem mais? Só lembro dele da prostituta. É... E tem cara bonito. Quando ele não é bom ator, ele é bonito, entendeu? Tipo o Channing Tatum, o Ryan Reynolds não. Mas o Ashton Kutcher, que é ruim como ator, mas é bonito. Você acha ele bonito, Bruno? Quem? Ah, não sei. Qualquer um desses que a Marta tá falando. Ah, não, cara. Meus gostos são só é o Marcelo. Você gosta do Marcelo? O Will Smith também é bom ator. Faz face com ele. Cara, o Hit? O Smith é um cara que era um músico de merda, era um rapper de merda, e foi pro cinema, achou que tinha que fazer sempre. É, estourou, né, cara? Ele é estourou. Muito foda. O músico dela é uma bosta. Atriz é difícil achar uma boa, hein? A Jennifer Love. Ah, pelo amor de Deus. Ah, Sandra Bullock. Cara, só tem mulher bucha. Não, Sandra Bullock, mas você vai ver. Aí tem Cameron Diaz, que é bucha e não é bonita. As duas que eu já sei, as Olsen e a Hilary Duff. Tem a Drew Barrymore, que eu não sei porque que essa mulher faz filme. Reese Witherspoon, que não é bonita. Também. Ah, cara. Não, você tá de sacanagem já, né, Maia? Ah, não, velho. Ah, não, não. Olha as meninas todas, velho. É mais fácil ter um homem bom, ator, assim, do que mulher. É, não sei, acho que não. Tá sendo muito subjetiva você, Maia. Tô recalcado. Muito recalcado. É. Queria estar nos filmes. Eu tenho ódio desses filmes que eu nunca vi, sabe? Uma coisa lá. É, eu sei que eu queria, né? Porque acaba bem a maioria deles, né? É, então, ó. Vamos fazer um melhor ator e melhor atriz de comédia romântica? Cada um diz. Ou não? Vamos com esse conhecimento extenso que eu tenho. Tá tudo desanimado, né? Gente, é só uma coisa. É aquele filme Nunca Fui Beijada? É comédia romântica? É, não é? É um cu. Muito ruim. Com a Drew Barrymore. É, exatamente. Esse filme é muito ruim, gente. Eu assisti um pedaço dele. É ruim demais. Será que eu tenho problema? A capa, cara, desse filme me irrita tanto, cara. Sabe que você tem raiva da capa do filme, cara? É o ponto que eu chego, velho. Dá um link nessa porra, velho. Vê se ela não tá com uma cara de bunda, velho. Um troll face escroto. Mó cara de retardada, tá ligado? E o Adam Sandler, né, cara? Não sei por que ele faz comédia. Filme. Por que ele tá fazendo filme? Porque ele faz filme. Tipo, ele fez... Gente, pode pensar num um ou dois filmes deles, assim, que são engraçados. Ah, difícil ainda, hein? Achar um ou dois. É. Não, deixa eu ver. Daquele tratamento de choque, é com ele. Cara, é uma... porque tem o Jack Nicholson pra salvar o filme. É. Porque tem o Jack Nicholson. É o Jack Nicholson. Ele conseguiu deixar um filme com Ove ruim. Porra. Mariane, mas você tá traindo. Você mesmo falou que a herança do Mr. Deeds é muito legal. Não, eu falei agora, tirando a herança do Mr. Deeds. Pode ver na edição, aquele... eu falei. Tirando o... Eu vou cortar a edição lá pra você. Como se fosse a primeira vez, é bom. Não, é ruim. Ah, não, dá pro gasto. Bem suado, bem sacal, não tem graça. Ele não tem... Eles dois, os dois atores são feios. Você tá nem assistindo pra ver gente bonita. Sabe, não. Eu o quero ver gente bonita na TV. O paizão, gente feia. Saco. Nossa, cara. É, um saco. É bonitinho por causa do menininho, só. Mas, gente... Ah, tia chato do caralho, já filha da puta. Tomar no cu, vai meter porrada com a criança. Bonitinho, velho. Nossa, muito aquele moleque, muito fofinho. Muito mala, mano. Ah, mas fofinho. Criança mija nos outros, né? Não. Gosto de gente que mija nos outros, cara. Não gosto de criança que mija em você. Não gosto de criança que mija na gente. Você passa por isso muito, Bruno? Às vezes. Me confunde na rua. Mijo. Você é muito magro, né? É, tô forte. ou se é muito peludo, esse fofo de cachorro. Cachorro. Eu vou dar uma mijada. Aí vão tirar o rabo dele, que vai assim. É. A Letícia tá indo aí mijar em você, ela falou, vai dar uma mijada. Olha, o fofo caiu aí. Olha, ó, o petice da Maria. Water sports. chuva, saiu, chuva de prata. A chuva de prata, chuva dourada, depende do nível de hidratação dela. Chuva verde, né? Chuva de sei lá. Verde só se fosse um versago diabético lá. Que bancada. Zohan, cara, Zohan é muito ruim, cara. Nossa, não, Zohan é bom. Putz, eu não tinha lembrado. Zohan é melhor. Ah, cara, a cena do peixe na bunda não dá. É muito, bom. Não. Disco, good. Disco, good. Salva por quê? Salva porque tem um John Torturro, cara. É, não, como que é? I feel no pain. Não. I feel no pain. I feel no pain. É muito bom esse filme, cara. Nossa, muito bom. Zohan é foda. É, não, eu já assisti várias vezes, sério. Eu tinha DVD, não enfiei, mas cara, e o pior é que os melhores filmes do Adam Sandler são os meia boca, tá ligado? É. Tem, é tipo aquele golpe baixo dele, é. Os que são tipo Zorra Total. É, não, tipo o golpe baixo do Chris Rock é legal. Ah, é, o golpe baixo é bom. É. Mas não, tem uns lutador, cara. Tem o Bob Sapp, tem aquele maluco que fazia o indiano lá, que luta na WWE, puta, qual é o nome dele? Aquele gigante pra caralho. Caralho, peraí. Ah, eu não lembro. É, porra, é. Então, mas o filme é bom porque a história é boa, porque ele tá uma bosta também. É, mas ele é uma bosta. Dá pra ver uma coisa, que quando o filme não depende muito dele, aí é bom. Aham. Uhum. Porque ali você tem uma fala, você tem o Chris Rock pra segurar, né? Você tem o pai do Chris, Porra, você tem uma galera ali. O Terry Crews. Não sabe o nome, só sabe que ele é parceiro. Eu não entendo porque insistem no Adam Sandler, né? Eu também não. Em qualquer estilo de filme, sabe? Deixa o cara morrer, sabe? Mendigo. Ele fez um filme dramático, né? É mesmo? Fez aquele de comédia. Um de comédia, tipo, que ele é um humorista, né? Não, eu acho que não. Ele é um cara, ele tá com o cabelo meio comprido nesse filme, até. Assim, pro corte de cabelo que ele usa, tá comprido, né? Não, sei cabelo qual que é. Não. Ele e um outro cara na capa andando. Ah, dizem que é bom o filme até, mas dizem nunca vi, não. Não é meio evangélico esse filme? É, parece que sim. É um cara que caiu no fundo do poço e tal, e tem que se reerguer. Ele, assim. Ele monta um clube da luta. É. É a melhor coisa. Mas deve ser bom por causa Mas, cara, isso que os povos entendem. Eu quero ver na TV gente bonita. Gente feia, eu vejo no dia a dia. Eu olho no espelho. Eu faço podcast com eles, pô. Eu faço podcast com eles. Mas o que eu convivo, tá ligado? Eu não quero. Eu quero ver gente bonita ou gente engraçada. Ponto. Quero ver gente feia, gente exato. Ruim. Cara, e o pior é que o Adam Sandler, onde ele vai, ele arrasta a bosta do Rob Schneider junto. É mesmo. E vice-versa, né? Onde um tá, tem que fazer a pontinha na porra do filme, cara. Quem será que é o ativo, hein, cara? Cara, eu acho que eles trocam, cara. Deve ter um revezamento, né? Revezamento, assim, não pode. Não, não dá, cara. E sem contar que o Rob Schneider também é muito ruim, né, cara? Muito ruim. Você tá falando de Adam Sandler e Adam Sandler, e só tá me vindo na cabeça o Ben Stiller. E aquele que filme é Zoolander. Zoolander, eu gosto muito daquele filme. Tipo, ele tem uns filmes bons, tipo Zoolander, o Trovão Tropical. Não, o Ben Stiller ainda passa bem, cara. Agora o Adam Sandler não tem como, cara. Não tem como. É. O Rob Schneider. E o Ben Stiller vai melhor dirigindo, né, cara? Às vezes até. É verdade. O Tropical que tava na direção, porra, ficou foda pra caralho. Muito. Você falou que você gosta do Rob Schneider, Mariana? Eu gosto, gente. Puta que pariu. Não, mas ele é pior que o Ben Stiller. Eu gosto daquele filme que ele faz, que ele troca de sexo com a Rachel McAdams. Ah, e o Garota Veneno. Garota Veneno. Eu gosto. E gosto do Gigolô. O Animal. Isso, o animal, e gosto do Gigolô. Eu gosto dele, cara, eu gosto dele. O Gigolô por acidentes. É legal. É que Gigolô, cara, eu tenho que. Eu tinha menos de 15 anos quando eu vi, eu tenho que ver de volta, cara. A cara dele, a cara dele mesmo, você já deixou a gente meio indignado, a cara do Rob Schneider. Quem é esse, gente? Manda um link aí pra mim, eu quero saber quem é. É o que ele tem. Cara do... Ele tem uma. Ele tem tipo uma expressão só, assim, ele sempre tá com uma expressão meio assustado. É, cara, parece exatamente. Parece trapalhões, cara. Parece mas, que assim, ele usa uma máscara colada na cara, meio zoado. Tipo, todas as capas do filme dele, ele tá com cara de cu com a boca aberta, tipo, E agora, Rob Schneider como uma cenoura. Ele é muito gay, né? Claro que é bom, cara. Ele é muito gay, né, cara? Nossa, é muito. Eu não dá, cara, assim. Mas eu gosto dele, gosto bastante. Até. Prefiro ele do que qualquer desses outros comediantes. Não, eu também gosto dele. Só que não, né? O que você falou do Ben Stiller, ele faz uns comédias românticas bem bosta. Faz, cara. Acho ele que tem aquela, fez... aquela entrando numa fria, entrando numa fria maior ainda, isso? Entrando numa... Isso, tem essas. E tem, cara, uma recente com a mina bem gatinha. Deixa eu procurar aqui. Que a mina mija nele, vocês lembram? Na praia? É. Ah, sim. Peraí. Sei qual é essa aí, sei qual é. É recém-casado? É, que ele acabou louca. De se casar, ele tá. Eu conheci a mina e ela é maluca. É, a Jennifer Aniston, né? Não, não é a Jennifer Aniston, não. Não, é. Aí. Não. A não, Jennifer. Não é a Jennifer Aniston, não. É. Caralho, cara! Segundo o IMDB aqui, o Ben Stiller já atuou em mais de 107 filmes, velho. Caralho! Ele acaba ficando com a menina lá, que é mais famosa por isso. Esse que ele fez com a Jennifer Aniston é Quem Quer Ficar com Polly. Quero Ficar com Polly. Ah, é, Quero Ficar com Polly, isso é legal. Legalzinho. Quero Ficar com Polly, acho que não assisti esse, não. É aquela cena dele fazendo basquete com o gordão. Isso, é. Que ela tem um furão, eu sempre quis ter um furão com esse filme. É legalzinho. Ah, mas... tá, faz o furão, me liguei. Furão que é cego. Isso, esse mesmo, é engraçado. Legal. Mas o que eu tô falando é antes só do que mal casado. Esse comédia que eu falei que a mina mija nele. Que é bem que ele acaba de casar com a mina, né? Aí ele vai lá e ela tá com um instrutor de mergulhação, é uma coisa assim? Não. Isso. Como é que é? Eu não prestei atenção, certo? Fala de novo. Que ele acaba de casar com a menina, aí ele vai no barco. Ela tá traindo ele com o instrutor de mergulho, não é isso? Não? Não é isso não. Ele casa com a menina, que ele acha que ela é perfeita e tal, aí eles vão passar o Mas ela até ela não trepa antes do casamento, né? Aí quando ele... vai trepar, ela é toda louca. E ruim, e ela é maluca mesmo, e não ganha dinheiro. E ela começa a contar assim que ela deu assim pra torcida do Flamengo e tal. E falou, porra, por que você tava se guardando, então, fazendo o que tava se guardando pra mim, né? Tem umas coisas assim. É, ela é completamente louca, assim, louca mesmo. E aí ele vai passar no Havaí, eu acho que é as férias com ela, e conhece uma outra mina. E começa a se apaixonar por essa outra mina, e finge que não é casado. E aí vai indo nisso, né? Bem, e é foda que. Mas o filme não. Você gosta desse filme, não, né? Não, acho ruim pra caralho. É, bem ruim, né? Mas eu assisti até o fim. No final ele repete a mesma coisa, né? Que aí no final ele não fica com nenhuma das duas, né? E ele decide ficar morando lá. Sei lá se é Havaí, né? Ele decide ficar morando lá. E passam um ano, dois anos, a menina chega. A menina lá pela qual ele se apaixonou chega. E, tipo, eles já marcam um jantar, coisa e tal. E, de repente, você vê que ele tá casado com uma nativa de lá. E, olha, eu tenho um jantar de negócios, coisa e tal. Inventando uma desculpa. É, ele tá fazendo a mesma merda, né? É, você não vai querer ir, porque é só coisa chata e tal. É, então, tá fazendo a mesma merda. Puta, eu não lembrava desse final, mas esse final é bom. É, mais algum filme aí, galera, que vocês queiram falar? Quanto tempo de gravação já tem? A gente tá gravando desde as... 9, né? É, já tem uma hora e pouco. Tá, acho que tá bom já, né? Tá bom, tá. Né? O pega ou não pega então, né, gente? É. Cara, ela pega ou não pega com a Rob Schneider, mas ela é o primeiro que eu ia pega. Usar também. Ela pega. Meu Deus. Rob Schneider, Mariana, vai, bate e volta. Rob Schneider. Eu pego. Adam Sandler. Não pego. Ben Stiller. Pego. Ah, Ben Stiller até eu pego. Viado. Ah, vocês são muito, muito leve, cara. Jennifer Lopez. Pego, lógico. Ah, John Turturro que eu tava falando. Peraí, eu não sei quem é, deixa eu dar um... Não, deixa que te mando aqui, não é fácil. Tá, cara, eu tinha pensado no decorrer do podcast em um bom, só que eu não tô lembrando agora. Eu não entendo esse preconceito da Mari com o Adam Sandler. Eu aposto que ela já pegou pior. Não, já é lógico, né? Não pego. Tudo que vocês trouxeram aqui já é pior. Wagner Moura, fácil, vagão. Ela é doida com o Wagner Moura, porra. O vagão, nossa, vixe Maria, meu Deus. Ela é doida com o Wagner Moura, tu tá... O vagão só... Deu pra sentir a umidade na voz. Sim, não, só de falar já escorre já. O nome dele, olha. Igor Pikachu, lembra? Igor Pikachu se pegava, mano? O John Turturro eu pegava, deixa eu ver, Igor Pikachu. Cara, o irmão gêmeo do Wagner Moura... Tá ligado? Na... Agora a gente vê os padrões da Mari, vamos ver. Não, companheiro, não pegava não. Esse cara, ó, pessoal, não pega mulher não. Pega aí, mulher. Ó. Não, ele não pega mulher não, não pegava não. Cara, não. Carlos Mazucão, você pegava? Mano, não sei quem é. Deixa eu procurar. Carlos Bazucão, nossa. Carlos, ou Carlos Bazuca, não sei, depende do filme. Bazuca. É, não, Jesus, não. Pô, por que não, cara? Por que não, velho? Não, a para. É, porra. Feijoado. Não. O Bengala eu pegava. O Bengala é velho, velho. Ah, mas é negão, né? Você gosta, Marcos? Oxi. Olha a Letícia, gente, jacaré do El-chan. Jacaré do El-chan. Não, jacaré não. É negão, caralho. Não, mas o jacaré não. O jacaré, ele, eu vejo ele no turno de dia, não dá, velho. Se ele não fosse o jacaré. É igual eu fiz a pergunta com o latim. Se ele tivesse aparência jacaré, do jacaré, sim. Se ele não fosse o jacaré, sim. Jeff Baladão. Jeff Baladão. O Padre Washington, então. Jeff Baladão? Calma, deixa eu ver quem que é. Lázaro Ramos. E o compadre Washington? Não, o compadre... Talvez sim, o bigode dele é sexy. Mas de quê? Lázaro Ramos ou o compadre Washington? O compadre Washington, velho. Do Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, fácil. Não, Jeff Valadão, sacanagem. Ele participou da Fazenda. Tô sacanagem. Nossa, velho. Não curto necrofilia, não. E o Dedé? O padre. Dedé, não. O Carlos Alberto de Nóbrega. Ele dá aquela risadinha no teu ouvido. É o único. Não. Repórter Vesgo. Sim, fácil. O Marcelo vai te apresentar então, ele é da cidade de Marcela. Ah, é, ó, Marcelo. Eu acho que é o parque, ele quer ser bosta. Mas ele é bonitinho, ele não é zoado, não. Eu fiquei sabendo que você até palpou a bunda dele, né, da barra. É, conta essa história aí, pera aí. Não, agora vai contar a história inteira. Não, lá é um bar pequeno, bar lotado, assim, um bar é um corredor, assim. Eu aproveitei, mão boba, né, assim, acho que todo mundo tá... Você tá passando um perto do outro, esfregando ela. Passei a mão na bunda do Vesgo. O Bruno até confiou, mas não faz isso. O Bruno vai ficar de mal. E o Vesgo nem percebeu, né? Ele... Eu tô acostumado. Eu não vou comer. O Bruno. Mas você passou a mão na bunda dele e lavou depois ou ficou, sei lá, não, cara, ficou cheirando? Ficou cheirando, foi embora pra casa, dormi cheirando minha mão. Foi embora pra casa. Que nojo. Em posição fetal, cheirando minha mão. Você ainda chegou nos seus colegas e enfiou a mão no nariz deles e falou, ó, cheiro do meu. Isso daí, passei a mão na cara dele, olha, sem só. A bunda do meu. Eu não vou dormir hoje. Oh, Bradinho. É da minha cidade, ou você pode que eu vou apanhar do pai do Vesgo. Ou do próprio Vesgo. Isso, semana que vem você vê o Marcelo, você vai ficar com nojinho. Oi? Semana que vem, quando você vê o Marcelo, você vai ficar com nojinho. Pode, mas. Pegar o Bruno, não. O Bruno tá descontrolado, velho. Foi caralho, velho. E o Bruno tem uma risadinha de mulher, né? Eu pensei que era a Mari rindo ainda. É, parecia. Eu tô maluco. Até a risada do Bruno de mulher, cara. Nossa, ninguém aqui da cidade pode ouvir esse podcast. Não existe mesmo essa possibilidade, né? Mas, nossa. É, não. Se eu ver, eu vou apanhar do Vesgo e do pai dele ainda. Vai lá, da família. Não apanha nada, os caras são de boa. Vai que ele gosta e fala, ô, você não pediu. Ah, era você, que bom. É, que bom, tá tão gostoso. Porra, você não telefone. Ligou, cara, você nem deixou teu telefone. Aí ele fala, porra, não virei pra estar tão gostoso. Cara, o Baturé, bom, você essa... pega o Baturé, Mário? Pode catar o Baturé? Baturé, velho? Putz, não tô lembrando quem é Baturé. Tudo tortinho. Mano, é que eu tenho um amigo que tinha apelido de Baturé. Eu peguei esse meu amigo, então vai você ver. Pegou esse seu amigo, puta que pariu. Cara, o cara ganhou apelido de Baturé. Não, esse Baturé não, Jesus, Deus me livre. O sujeito ganhar o apelido de Baturé, ele tem que forçar muito. Não, é cara... porque ele andava torto, mas ele não era zoado. Caralho, Mariano! Só era, tipo, ele só andava com as pernas de alicate dobradas. Ele andava meio que ajoelhando, assim. Sabe o que é bom? Que você achava que ele ajoelhava quando ele andava, tá ligado? Caraca, Mariano. Porra, Mariano! Mas eu peguei ele, né, velho? Tá valendo. Mas sabe o que é bom aqui? Tá valendo aqui na cidade. Agora todos malucos que ouvem esse podcast vão ficar na esperança, né? Que a Mari caça qualquer coisa que tiver caindo na rua. Vou mandar uma duda pra aí, ó, você que não tem braço, que é tudo torto, tá ligado? Só fica de boa que a Mari não tem... Muito politicamente incorreto isso, né? Mas tem uma menina aqui na cidade, hoje eu tava vendo ela de longe, assim, mas eu já vejo sempre essa menina. Cara, a Letícia, que é paranoica com o apocalipse zumbi, se ela vê essa menina de longe, ela dá um tiro nela. A menina, ela é torta, ela é igual um zumbi, cara. Ela, tipo, se filmassem um zumbi aqui, iam chamar ela pra figurante. Pô, ela não precisa, tipo, ela anda feito um zumbi. Muita sacanagem isso, mas... Você pegaria o Robert Pattinson? Hã? Robert Pattinson. Fala, pegaria? Pegaria? E o Jacó, você pegaria? Eu pegaria, gente, até o Bosta. O Jamanta, você pegaria o Jamanta? Não, o Jamanta não, velho. Ah, velho. Mas se pega a Baturé, a Jamanta dá um pulo. Eu não peguei o Baturé, eu peguei o cara que tinha pedido Baturé. Ah, e uma coisa que eu quero até entender, assim, das mulheres, é que tem essas meninas novinhas que tem uma tara por coroa, né? Hein, opa. Então, tipo, não. Antônio Fagundes. Pegava. Antônio Fagundes. Fácil. Pegaria? Fácil. O que você vê nele? Agora explica aí pra gente. Cara, ele é bonitão, pintoso, ele é machão, ele é, né? Mas, cara, tá, então Tony Ramos. Mano, aquela Patrícia Poeta tava com ele, como ele é feito? Tony Ramos não, porque ele é muito baixinho. É, mas, cara, o Antônio Fagundes, cara, ele tem uma cara já meio redonda, assim, é aquele, o peso da velhice, né? Consegue achar? Consigo. Você pegaria o Ian McKellen, o Gandalf? Pegaria fácil. Você pegaria o colega do Antônio Fagundes em carga pesada? Ele Garcia. Não, ué, mas ele é bonitão. Não, é baixinho, não. Que preconceito é esse contra os baixinhos, caralho? Ah, eu sou baixinha, velho. Ué. Hoje eu vou ficar com o cara do meu tamanho? Dá. Já Nelson Ned. Não basta eu já, né? Nelson Ned. Nelson. Não sei quem é. Nelson Ned, porra, claro. O Mini-Me. Que legal, o Mini-Me. Caralho, o Nelson Ned, é verdade. É o do La Fênix? Não, olha esse cara aqui, eu tô tomando. Não, pera aí. Pessoal criado a leite com pera e ovo maltino, não conhece. Conhece o Nelson Ned. Conhece a Jovem Guarda. O menor cantor. É cantor gospel? Não. Ele é gospel e não, Jovem Guarda. Nossa. Não, não é gospel. Não. É um anão mesmo. Tem o fetiche, velho. É anão. Eu queria ser anão. Não, tá, mas... Só se fosse um anão de Dungeons and Dragons, né, cara? Não um anão, não, eu queria ser um anão normal, assim. Eu fico pensando, a vida de um anão é mais fácil. Você consegue emprego na televisão fácil. Como fácil, café? Pra ver cara, você consegue emprego como assistente de palco fácil. É, isso é verdade. Não, e pra ver calcinha, Bruno. É verdade. O Bruno fica falando comigo no telefone. Ele tá virando... Eu não consigo. Cara... Com ele. Eu começo a imitar anão pra Letícia, porque anão tem uma voz característica, né? Ele sempre tem uma voz, tem uma voz de mais anatalada. Né, então, eu como começo é? A imitar anão pra telefone. Não, não vou imitar agora. Imita um anão imitando o... Não é, gente? Isso daí faz parte do showzinho do Marcelo, entendeu? Pra acasalamento. Ele imita um anão, pá, entendeu? É muito íntimo pra agora isso. Eu falo pra Letícia, assim, imagina anão você me segurando nos braços. Umas coisas assim. Eu desliguei o telefone, né? Porque eu não aguento mais o meu telefone. Obrigada, meu retiro. Oh, mas eu fico querendo provar o amor dela, né? Que ela me diz, ela diz que me ama incondicionalmente, né? Então, não, eu falo, cara, e se eu fosse anão? Você ia estar comigo? Não. Então. Lógico que não, né, velho? Não. É a mesma coisa que ela, você falasse, que ela falasse, se ela não tivesse o nariz, você estaria com ela? Não, claro. ela ia ter lepra, daí não é. Ela não podia estar mesmo, mas... Aí não dava. Mas ué, cara, o que tem, velho? Os anão casam. Cara, você. Ah, mas vocês nunca viram ele imitando anão. Vocês nunca viram. Agora que curioso, cara. Imitar anão pelo telefone. Pô. Mas, cara, não, cara. Sério. Pô, anão, eu pensaria, eu seria a mesma pessoa, mas seria um anão. Tá bom. As ideias do Marcelo, né, cara? Eu tenho que aguentar isso o dia inteiro. Não. É muito triste, né, velho? A pessoa virando anão, é aquela coisa. O Faustão, Mariane, agora que tá magro. Ah, o Faustão. Ah, cara, olha, se não, tivesse algum... Cara, ela cansou, tá ligado? Não, assim... Se tivesse Nossa. Alguma coisa a mais e ele não fosse tão chato, talvez. Tá, tipo, tira a questão financeira, assim. Ele. Ah, não, não. Cara, o Datena, o que você apelou? Não. O Gugu também não. O Bom Fiolho, não. Silvio Santos. Silvio Santos não. O Ratinho. Se ele fosse... Eu tenho. Ratinho. Não. Eu tenho um colega que ele sempre fala, nossa, o Silvio Santos, cara, ele tá em forma. É quase gay, ele falando isso. Celso Portioli é gato, hein? Mariane. Portioli sim, pô, lógico. Tá casado, olha. Rodrigo Faro. Pegava. Fácil, né? Neymar. Não. O Ronaldinho Gaúcho. Por que o Neymar não? Ah, eu quero entender sobre o critério. O cabelo do Neymar é escroto. Ronaldo, só pra ele cortar o cabelo. Ronaldinho Gaúcho sem saber jogar futebol. Ele é frentista. Não, sem saber jogar futebol não. Se ele souber jogar futebol e não fosse rico, sim. Mas sem saber jogar futebol não. Ah, o Mariano pegava ele sem ser rico, só pelo talento dele. É lógico. E o Ronaldo, Mari? Pegava? Não tem. Oh, mas vamos botar o Neymar. Neymar de cabelo raspado, então. Ah, ele é muito magro também, né? Não dá. Não lhe apetece. Olha o preconceito. Não, eu fico puto, não. O que tem quando a gente é magra e baixinha, Mari? Mas vocês são escrotos. Eu sou gorda. A gente lá. Mas eu sou gordo, não gosto de magro. É porque abraçar um cara magro. Isso não procede, cara. Abraçar um abraçar um esqueleto. Exatamente. Não, isso não procede. Procede, cara. Sim, procede. Não, cara. Procede. Eu sempre tive mais sucesso com as gordinhas, cara. Isso não procede. As gordinhas que é safada? É, cara. Eu sempre tive mais sucesso com as gordinhas. Eu sempre preferia as gordinhas por causa disso. É, então. Exatamente. Ah, gente, Gustavo Lima e você? Gustavo Lima, é. Isso. Gustavo Lima? Gustavo Lima não. Por que não? Por quê? Isso aí é zoado, não é bonito, feio. Gustavo Kirten. Tira foto sem camisa. Gustavo Kirten, fácil. Nossa, muito gato. Muito gato, hein? Michel Teló, por incrível que pareça, sim. Eu acho ele bonitinho. Gente, César Minotti e Fabiano juntos. Cara, eu não ia aparecer, né, perto deles, já que eu não sou pequena. Pior que eu já sou grande de circunferência. Mas não, né? Foda, né, aqueles caras. Não. Eu até ia em um sozinho, mas nos dois. Tem um que é mais bonitinho, não sei qual. É o Barbadinho. Os dois são barbados, não são? Ah, não. Tem um que é sem barba, né? Não sei. Você tem que ter um que é mais bonitinho. Que eu até ia. Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Não sei, não lembro. É o careca, cara. Mais careca. Mariana. Ah, mas nem lembro. Sério mesmo. Não lembro do Zezé, mas é madrasta da Vanessa Camargo. É, nossa, não. Eu seria do... Quem é o pai da Sandy? Até aí, eu acho. Chitãozinho. É, então, o Chitãozinho com o Mário. Galopeira, nunca mais. Vamos ver quem dá o galopeira mais por mais tempo? Eu não sei, conheço na música, ué. Galopeira! Não, só pra galopeira! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee que o Bruno tem tanto fôlego assim? Chupa muito. É, chupa muito. Ele tem que segurar o fôlego, tá ligado? Da falta de ar. Aceito esses elogios do Marcelo. Bruno, eu vou ver ele semana que vem. Você não vai conseguir olhar pra cara dele. Ficar fazendo ciúme pra gente. Eu vou tirar fotos com ele e ficar te mandando. Tipo, manda. Vai marcar. Vou escrever seu nome no braço, Bruno, e te tirar uma foto. Que a Letícia tem câmera, eu não tenho câmera, mas eu vou fazer uma homenagem a você. É, escreve na escreve mão. Escreve seu nome no peito. É, vai escrever assim. Não. Vai escrever assim, não é, vai, não. B-E, é B-V, B-W. Aí quando ficar duro vai estar escrito Bruno Vá. Aí desce. Você que pariu. Nossa, a mente dos leixos, meu Deus. É, os leixos. Eu pensei. O que que ele andou fazendo nessa vida? É, eu pensei nisso. Eu escrevi assim, Itaquá. Eu pensei. Itaquá, assim, né, minha Julão? Mas quando ficar dura, vai ficar Itaquá que Setuba. Oh. Mas eu vou escrever Bruno no peito. Escreve, cara. Vou escrever Mariane no meu peito. Ai, por favor. Aí eu lambo até sair. E aí, Bruno? E aí, Bruno? O que, que você vai fazer? O que você tá fazendo já, Bruno? O Bruno é só risada de menininha dele. É que eu não posso dar risada forte. Que, vai intimidar. Gente, acho que tá bom, né? Eu acho que já deu. Eu também acho que já deu. É porque eu acho que vai dar mais trabalho pra você editar isso, Bruno. É, eu tenho que viajar cedo amanhã, então. Deixa eu ver a situação aqui. Ah, vai dar trabalho porque a gente ficou muito. Sei lá, ficou meio bagunçado, né? É, mas ficou ótimo, cara. Essa parte do. Da Mariane, do. Pega ou não pega da Mariane, vai ter que ficar. É e muito a mão na bunda do vesgo do Marcelo. Isso vai ter que ficar também. Vai ter que começar com essa parte. Tem, por favor. Tem sim essa parte. Ok, eu vou desligar então. Fechou? Fechou, fechou. Pode. Podcast editado por Victor Zanelato, assessor pessoal do Felipe Gomes do Futuro. Depois de tantas músicas afrescalhadas, fiquem agora com o hit dos anos 90. É o Tchan, a dança do ventre. Neguinha maravilhosa, mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá. Demais. Esse Egito quente que nem areia do Saara. Me queima, mas danada. Ordinária. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre, diga pra mim, vá! Vem de fora, vem, moçada! Cê vai com ele, balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre. Olha o Ali Babá aí, ó! Ali Babá! Ali Babá! O Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do peitinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Tá de olho no decote dela, tá de olho no piquinho do peitinho dela, tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. Vai ralando o tchan comigo, rala ralando o tchan, aê, rala ralando o tchan, rala mãe, rala ralando o tchan, rala ralando o tchan. Gostei, minha odalisca. Agora pode essa cobra coral subir, vai, assim comigo, gente, vai, subindo, subindo. Que maravilha! Cheguei no oásis ordinária. Estou todo molhadinho. Ela fez a cobra subir, a cobra subir.